Sejam bem-vindos à segunda edição do XTPOR. Continuamos à espera do nome definitivo. Portanto, enquanto isso não aparecer, continuamos com um nome provisório. Vamos, resta saber até quando. Provavelmente vamos acabar a temporada do podcast com um nome provisório. Hoje, ao contrário do podcast passado, em vez de serem apenas duas pessoas a falar, conseguimos reunir mais alguns membros da equipa. Há dois repetentes, eu e o Filipe Rissa, mais conhecido como Barzinho. Boas, pessoal. O Pedro Simões, o homem das análises, Bacomato para a comunidade. O Gonçalo Silva, o homem da edição e dos vídeos e tudo que seja multimédia, Tech World. E finalmente conseguimos apanhar um dos benjamins da equipa, Ricardo Cardoso, mais conhecido como Raptor 12 GC. Boa tarde, Carlos Ovinho. Exatamente. Portanto, é a estreia dele em podcast. Esperamos que... E nós depois temos publicado o outro podcast. Lemos os comentários que foram feitos. E optámos e achámos que é o mais correto. Em vez de estarmos uma hora e meia a conversa, vamos tentar reduzir. Vamos passar para duas horas. Não, vamos tentar reduzir isto para um tempo em que não seja cansativo nem para quem nem para quem fala. E portanto, presumivelmente andará à volta de meia hora. Se acharem que ainda é muito para passar o podcast, vamos reduzindo até chegarmos aos 5 minutos. O Natal já passou, estamos a poucos dias, a muito poucos dias de entrarmos em 2012. E portanto, o tema geral para o podcast, em jeito de balanço daquilo que chegou à consola da Microsoft, seja em termos de jogos, de serviços ou de outra categoria qualquer, achamos por bem falar do que melhor aconteceu no ano que agora acaba. Podíamos ter falado do melhor e do pior, mas para acabar o ano num tom positivo, vamos falar do melhor que aconteceu e por isso digam de vossa justiça. Não há ordem para começar a falar, por isso digam e o que é que acharam? O que é que acharam do ano? Tenho andado a jogar o Renegade Ops, que saiu este ano. Estava em promoção, aproveitei. E estou a achar muito bom. Um jogo de carros e shooter, que andamos a destruir tanques e muitas outras coisas mais. Muito bom para multijogador. Uhum. E conseguiste. Quer dizer, apanhaste o jogo numa daquelas promoções. Sim, 600 pontos em vez de 1200. E se ainda tiverem tempo, ainda podem adquirir por esse preço até dia 2 de janeiro. Aconselho, muito bom. Há algumas conquistas difíceis, mas com paciência ainda se vai lá. Portanto, não é um jogo indicado para o Bacomato, só joga. Tem um jogo, por acaso, digo já que há três conquistas que é para chorar mesmo. Mas esse DLC que é capaz de ser mais engraçado do que essas conquistas. DLC é porrer. E ainda este ano, em relação aos jogos Xbox Live Arcade, joguei o Bastion, que é simplesmente o melhor jogo do ano para mim. No género dos Xbox Live Arcade. Adorei aquela particularidade de haver um narrador que vai dizendo o que se vai passando, o que fazemos no jogo. Achei aquilo muito bem implementado e não falha muito aquilo que diz o narrador. Portanto, é um narrador interativo, não é? Em vez de ser aqueles narradores que têm 5 falas de texto para o jogo todo, realmente nota-se que houve um empenho da Supergiant em colocar alguém. Quer dizer, em colocar alguém não, é sobretudo em em variar as linhas de diálogo para que ele pudesse narrar o que realmente está a acontecer, não é? E além disso, os visuais do jogo estão muito bem feitos ali. Uma direção artística muito bem, muito bem concebida. Então, para ti, quer dizer, o melhor de 2011 é um bocado centrado no Xbox Live Arcade, não é? Sim, são os que onde eu invisto mais. Uhum. E além do Xbox Live Arcade, para mim o jogo do ano também é Gears of War 3. Uhum. Muito completo, muito mais conteúdo que o anterior. Não faltam coisas para fazer, seja na campanha, em conquistas, a jogar com amigos, contra os amigos. Contra enfim, os amigos. Também. Pá, pelo menos é o que eu gosto mais. Quer dizer, o Gears of War 3 é uma sequela como todas deveriam ser, não é? Pegamos os títulos anteriores e melhorá-los em quase todos os aspectos possíveis. Exatamente. Uhum. Muito bem. E tu, Bakumatsu, o que é que achas melhor aconteceu à consola da Microsoft durante 2011? Tem que ser exclusivo, não é? Sim, não, é assim, falas dos exclusivos no meu lugar, mas... Naquilo que o Barzinho disse, e dizer que este realmente, não digo o jogo do ano, mas o melhor jogo da Xbox. Uhum. Exclusivo. Sim, todo o conteúdo que traz, muito mais que o anterior, e enquanto o outro se calhar passava essa campanha e fez umas waves de horde, este aqui, todas aquelas medalhas para ganhar, prolongam o jogo até muito mais do que sair o próximo. Provavelmente o próximo deve ser, quando sair, nesse sábado, se vai sim, mas deve sair, dois ou três anos. Provavelmente eu ainda, para essa altura, ainda andaria a jogar isso. De vez em quando só. Outros jogos que gostei. Assim, a Microsoft parece um bocado para o Kinect este ano. Então vou falar do jogo que mais, ou dos dois jogos que mais gostei deste ano, do Kinect, foi o Gunstringer. E o Fruit Ninja Kinect, por acaso, até vinha com o jogo. Acho que foram os jogos que mais divertimento que conseguiam causar de forma mais simples. Não são complexos e são bastante divertidos. Pois, o Fruit Ninja, eu lembro-me de, na altura, quando ele saiu, joguei no Windows Phone. E depois acompanhei a transição para o Kinect. É curioso que não é um jogo muito simples. O próprio também. Não tem quase lag nenhum, é um grosso. Não, mas é incrível como é que um jogo, até pelo próprio tamanho, que é um jogo extremamente pequeno, mas é para muita gente, foi um dos jogos do Kinect pela sua simplicidade. E lá está, como em vários jogos simples, a simplicidade torna-se vício. Né? E por acaso eles lançaram logo 3 DLCs para aquilo, bem baratos até, e convidativos para a malta comprar. Uhum. É para ter mais do mesmo, acho que era 160 pontos cada um, que não, ou 240, nem sei, 160 acho eu. Nada, basicamente. Pois. Quer dizer, hoje em dia, quando os DLCs costumam ser 800 ou 1200 pontos? Não era nada, acho que era 160 pontos. E comprei porque o jogo é divertido, de vez em quando joga-se com a malta, para passar por um tempo. É um jogo, lá está, é um daqueles jogos em que reuniões familiares, que às vezes podem tornar bastante chatas, é um dos jogos que salva qualquer... Só tem um defeito. Sim, não. Que é passado alguns minutos, tu podes estar a sentir uma ligeira dor de braços. Sim. Mas hospital, passado umas horas. Há vários jogos. Esquecimento. Há vários jogos que nem... Tem esse efeito secundário, não é? É, mas aquilo parece um ninja que andamos para ali. Bom, realmente aquilo é para ninja, mas pronto, não era bem isso. Mas aquilo é capaz de alijar um bocadinho. Eu já aprendi a lição. Começar a fazer um aquecimento de braços e pernas antes de chegar a Kinect. Pois, porque o Kinect, além dos jogos, está a provocar uma onda de lesões entre os jogadores. Pois, o país está como está, porque a malta anda sempre baixo. Lá está. Exato. Quando é uma situação um bocado embaraçosa, ires ao médico pedir uma baixa porque tu lesionaste a jogar. Estás a jogar! Exato! E a receita é reduzir o tempo de jogo. Outro jogo que joguei este ano, foi mais para o fim do ano até. Uhum. O Saints Row. Não sei, pode. Para mim, o jogo mais divertido do ano. digo pois... que disserem, nem comparem com aquele típico jogo que já sabem de escola que eu não vou dizer. Nem tem nada a ver. É, eu por acaso vi um comentário hoje, o meu irmão mostrou-me que é tudo aquilo que o outro jogo tem de sério, este não tem medo de inovar e avacalhar totalmente. É tipo, sim. Sim. Tu jogas e riste ao mesmo tempo, não entras ali e começas sempre não posso dizer aquele nome, senão vou ter que censurar isto, na coisa da miséria, e tens que subir sempre. E ali, de certa forma, é um bocado assim, mas é diferente, e todo o entrosamento que tu tens com tudo o que existe no jogo, ou desde comprar lojas, tu estás a ganhar um monte de dinheiro por causa disso, ou de todas as atividades extras que tens, epá, eu acho brutal. E eu acabei o jogo para aí com 35 horas de jogo mesmo, e que mostra bem, e acabei tudo. Pois, eu vi que... É um jogo daqueles, jogam, a campanha não é muito grande, mas tudo aquilo que oferece para além disso, pois. É enorme. Quer dizer, os aliás, se virem as análises, toda a gente consegue ver que o jogo teve grandes notas. Bem. E pelo que me pareceu, é um jogo que não tem problemas em gozar consigo próprio, em gozar com vários géneros e lançar algumas achas contra outros jogos que são quase sagrados e que nem as produtoras, nem os jogadores mais defensores mais acérrimos não levam logo a mal, e censurou pelo que eu pude perceber e comecei a jogar há pouco tempo. Mas é um jogo que não se leva demasiado a sério, goza com ele, goza com tudo. Com tudo o que são, acabam por ser quase clichês na indústria, não é? Uhum. E não para... Lembra-se daquele vídeo que eles o trailer que eles fizeram a usar, que era tipo Battlefield contra o Modern Warfare, só isso demonstra muita coisa. Sim, sim. Até a própria música. É mesmo. E isso vem. O último nível, sem querer fazer spoilers, no final da primeira missão, do primeiro ato e no terceiro ato, tens escolhas a fazer, pelo meio também, mas pronto, essas são mais importantes. E a última missão do jogo, escolhes duas opções, em que uma delas, a última parte do jogo, basicamente jogas o nível, não diz que lá é que é isso, mas é, aquele Red Faction do Guerrilla, o Guerrilla lá do... Sim, tipo para Marte, basicamente. E vê-se que goza com o jogo, que basicamente o jogo é dele também. Com certas situações estão lá, vê só o que é gozar com o jogo. Eu não vou contar o fim mesmo, porque teve bué da piada, já não parecia que ia ser aquilo. E tem a típica frase do I'm your father pelo meio. Sim. Pá, tem cenas brutais. Uma que vale a pena jogarem. Sim, e ao bocado estava a... Eu fiz 1000 no jogo. Pois é, isso que eu ia dizer, ao bocado estavas a dizer que completaste tudo. O jogo já, outra vez. Eu apanhei uma promoção de 23 horas e comprei o jogo. Isto aqui é mesmo... Eu joguei altamente. Pois é, quando os jogos têm muita qualidade, ou seja, em que aspectos for, neste caso, mais virada para a diversão, e ao fim e ao cabo todos os jogos bons têm que oferecer diversão, senão não vale a pena sequer ter grandes gráficos. A cena, os gráficos eu acho bons, meu irmão não acha assim nada especial, mas eu acho bons. Eu acho que são, ao nível do GTA 4, talvez um bocadinho melhores, mas não é nada especial assim, por aí além. Eu nunca achei nada especial os gráficos do GTA 4, sinceramente. Não, neste caso os gráficos praticamente, assim, convém o jogo ser minimamente bonito e apelativo. É, tem muita cor, aqueles opostos e aquelas as luzes da cidade, está muito bem feito. As missões é tudo sempre à grande. É tu andares com tanques a explodir tudo o que se mexe, helicópteros com bazucas, é tudo assim. Não vais com nenhum carrinho, com uma pistolinha, dado cabo 2 a 3. Drogados e está feito. Aquilo é só assim, é só coisas em grandes. Tu chamas malta para te ajudar, os gangues vêm em massa contra ti, é uma puta de um caos totalmente. É um jogo que não é nada subtil, não há problema. Não poupa a confusão ao caos. E a jogabilidade é boa? Aqui a jogabilidade? É arte. Okay, mas se fosse, digamos, mais real, isso era como outros do outro lado, é como o GTA. Para mim, isso é. Bom, mas ainda não acabei. Assim, muito rápido, só para dizer outros, gostei com o Reis. Acho que estava engraçado. Qual? Desculpa. Reis. Ah, sim. Estava engraçado, está fixe. Faltava de qualquer coisa, mas estava engraçado o conceito. É curioso que esse jogo. Não sei se foi por ter sido feito pela ID e por haver uma falange muito grande de seguidores da produtora. mas em todos os fóruns que eu visitei, e mesmo alguns sites especializados em videojogos, há sempre uma parte que defende o jogo e diz que se divertiu e diz que os problemas técnicos não afetam a mecânica principal do jogo, e há outros que, ou seja, e há outros que o criticam desde o início até ao fim, ou seja, é um jogo que ou se ama, sim, ou se odeia. Eu gostei mais no fim do que no início. No início estava assim um bocado. Fico assim um bocado desolido, mas depois comecei a gostar mais. Mas pois. Tem mais qualquer coisinha ali. Acho pouco profundo. Porque basicamente, para quem diga que se calhar era, tinha, ou era mais. Porque assim, os RPGs estão associados a. Digamos, a poderes andar por todo lado e explorar e não sei o quê. E aquilo basicamente não tinha muito isso. Mas ouvi dizer que foi bem incorporado o RPG. Os elementos que tinha estavam porreiros, mas normalmente os RPGs são associados à liberdade de exploração, isso. Sim. E aquilo não tem quase nada. É sempre que tens terrenos para andar, mas não tens nada para procurar de especial. Quer dizer que sentiste um bocado a falta da exploração dos cenários. Eu nem sou grande fã de RPGs, por isso nem fui por aí. Sim. Eu tinha a ideia que o jogo tinha um bocado disso, e afinal não. Que é mais. Mas eu gostei do jogo. Da parte das corridas. Por acaso, é curioso que acho que até os próprios modos multijogador assentam muito mais. Foi diferente. Eu gostei. Tinha online as corridas, achei interessante. Uhum. E tens mais algum que tens gostado? Sim. Mais um. Principalmente mais um, o Armageddon, o Red Faction, o último que foi. Uhum. Pelo sistema de destruição que tem. E que para mim mete o Frostbite um tanto. Pois, mas já os também o tipo de jogo, mas já os Red Faction anteriores eram. Ah, mas isto são brutais. Assim. Pois, neste está uma coisa mais. É muito bom. A história em si não era especial, mas é mais um jogo para a saga que está bastante bom em termos de físicas. Uhum. Pá, ainda não comecei o Arkham City, mas certeza que é um dos jogos do ano passado. É assim, eu joguei, cheguei ao fim, e para mim. O final é um pouco tremido e compreendo que divide um bocado as opiniões. Mas até lá chegar, ou seja, o jogo propriamente dito é um dos melhores de 2011. Eu não o joguei para analisar, joguei depois sem ter essa preocupação e diverti-me, sinceramente diverti-me. É um jogo que, lá está, para mim é um bocado como o Gears of War. Pegou em tudo o que... O primeiro que apanhou muita gente de surpresa, mas pegou nisso e melhorou em quase todos os aspectos, incluindo uma maior exploração do ambiente de jogo. É sempre de louvar quando é bem feito, mas cada vez foi bem feito. Tens que experimentar. Mais um dia experimentar. Basicamente foi isso. Né? Uhum. Sim, no XBLA não achei que tenha sido nada especial. Uhum. Tenho uns quantos pontos na conta aí desde outubro. À espera de promoções ou de coisas boas para trás, mesmo na promoção ou jogos que queira comprar, mas não há assim nada que diga pá, vou passar isto. Que tapela! Comprei dois jogos há pouco tempo, bem um mesmo. Foi o tal Renegade Ops, uhum. E os 1.200 pontos foram bem empregues, uhum. Mas não fossem meus, por isso também sou menos pronto. E o Zombie Apocalypse 2, uhum. Eu gostei bastante do primeiro e isto estava muito mais evoluído, muito mais detalhado. Com já tens histórias, já tens podes evoluir cada personagem, cada personagem tem tipo os seus poderes e não sei o quê, mas tem uma falha. Aconteceu uma falha no outro dia, eu vi na net, e a outra coisa aconteceu mesmo, que foi eu de um momento para o outro, aquilo levou-me tudo a zero, os personagens todos a zero, já estavam muito evoluídos, e os níveis todos a zero, basicamente é como se tivesse comprado o jogo naquele momento. E não voltei a tocar no jogo, quase isso. É ruim a motivação de qualquer um, a evoluir e aquilo foi tudo abaixo, basicamente, e vi alguém com o mesmo problema. E não vi solução, por isso nunca mais toquei, mas gostei bastante do jogo. Até. Uhum. Ah, e só o Prodigio também. Pois. De resto, não há assim nada que me digam. Nem o Bastion. Uhum. Mas não achei nada de por aí além. Uhum. A narração estava fixe, a tal situação que nós vamos fazendo aquilo que. Ou ele diz aquilo que nós vamos fazendo. Sim. Está fixe, mas de resto, não achei nada de por aí além. Uhum. Mas é isso. Uhum. E tu, Techload, e tu, qual é para ti, qual é a melhor de... A creme de la creme de 2011? Agora, creme de la creme de 2012, 2011, aliás. Sim, calma. 2012, está para chegar. Entusiasmo. É a que eu quero que chegue 2012. Sim. Não, o melhor jogo exclusivo para mim, eu tenho dois prémios. pronto, tem que ser do contra, ou contra os outros. Tem que valer dois. O Gears of War e o Forza Motorsport 4. Sim. Dois jogos que filmar o Gears pela sua história online. Tudo o que ele já tinha antes, conseguiram tornar muito, mas muito melhor. Ainda estou a jogar o jogo, não acabar. Não tive muita coisa para fazer, mas o jogo sem dúvida é dos melhores jogos que eu já joguei. Envolve a banda sonora, tenho a banda sonora no PP, o jogo que eu faz aqui. Portanto, o jogo tem um trio muito interessante. Por 4. O 3 já era bom, o 4. Mas há vários, existem vários rumores que dizem que a Turn 10 é capaz de lançar, é óbvio que vai lançar a Forza Motorsport 5, porque aquilo é uma série. É a série principal de condução da X-Road 205. Mas há quem diga que o Forza Motorsport 5 poderá vir a ser um dos jogos de lançamento ou um dos primeiros jogos para a próxima consola. É óbvio que até ninguém sabe, a não ser a Microsoft, como é que isso está a ser planeado, a Microsoft e a produtora do jogo. Eu joguei os Forza desde o primeiro, mas verdadeiramente a partir do segundo, e o que tu disseste é verdade, e aplica, pelo menos para mim, aplicou-se sempre no final de cada jogo. Ou seja, eu acabei o 2 e perguntei o que é que eles poderão inovar no 3, fizeram o 3 para mim melhor que o 2, e assim sucessivamente até o 4. E estou como tu, não sei muito bem o que é que eles podem fazer para melhorar ainda o jogo. Desde que experimentei o Auto Vista e a própria condução com o Kinect, ok, a única falha que eu encontro é o facto de não podermos acelerar e travar, mas isso também é uma coisa que eu acredito que seja resolvida com mais um ou dois updates ao Kinect, porque o Kinect ainda tem muito para dar. Mas tirando isso, não sei, sinceramente não sei. Porque a jogabilidade, ok, a única coisa que para mim podem incluir, porque acho que foi a falha de toda a gente, era se calhar termos mais ambientes, noite, dia, por aí, e o chuva. Tirando isso, não sei, é um bocado difícil, marcas e por aí, eu tenho tudo, mas tudo mesmo, é um sucesso garantido. Ainda noutro jogo, 2011 foi um ano, digamos, complicado, porque complicado no sentido de carteira. Basicamente, todo o bom jogador teve todos os anos de jogos. Tivemos o FIFA 12, que está genial, um bocadinho melhor que o FIFA 11, também pronto, lá está, também começa a ser um bocado difícil de gostar um bocado mais que aquilo. A nível de FPS, meu Deus, me valho. Acho que ficava aqui o resto do podcast e não falava mais ninguém e ainda tínhamos que apagar os outros todos para trás. Call of Duty, temos Battlefield, temos Crysis 1 e 2 que saíram este ano para a Xbox 360 e para outras plataformas. Temos o Skyrim, que okay, já não é um FPS, mas tem tudo. Aquele jogo tem tudo. É um mundo, é um verdadeiro mundo. Quem não jogou, que jogue. Quem jogou, que jogue mais, porque aquilo é bom. É sem dúvida para mim o jogo do ano, o Skyrim. E eu é assim, eu sou provavelmente a pessoa mais suspeita para falar disto. Eu sou aquela pessoa que quem for a ver em podcasts anteriores, se isto é prémios e coisas do género, sou sempre aquele gajo que diz que odeia RPGs e que RPGs não prestam e que é uma seca e por aí. E estou a jogar Skyrim à parva, mas completamente maluco com aquilo, que o jogo é simplesmente fenomenal. A nível de arcade, foi um bom ano a nível da arcade. Fiquei muito contente por ver o Fruit Ninja. Basicamente, acho que é um dos jogos que queimaram mais bateria do meu telemóvel. E não tenho que estar em casa a jogar no telemóvel, para ligar a televisão e jogar. E fiquei muito contente. Além de jogar com as mãos, também posso jogar com os pés, que é uma coisa mais ninja. Não vais perder o ecrã da televisão. Ainda a nível da arcade, houve vários lançamentos muito bons que eu já fiz, não é? E acho que é que salientar o próprio concorrente, até alguns pontos para estar a fazer uma parada, por exemplo, aproveitem agora em 12 dias, têm estado a poder dar mais perigo para si. E basicamente, acho que são esses os grandes prémios. Temos também o em que tem muito Estou à espera de receber amanhã o Yoshi 2012. Eu ouvi falar muito bem disso. Tá, e aliás, ajuda a queimar as calorias acumuladas nesta época, não é? E no outro jogo que eu achei muito giro, é assim muito engraçado, mas já falaram do Springer, que é assim uma vida para mim. Pronto, é um novo FPS da Xbox, são Kinect. É curioso que esse jogo muita gente gostou, à partida toda a gente colocava dúvidas precisamente por ser um jogo de Kinect, mas eu já tinha falado com o Bakumatsu e outras pessoas que os experimentaram. Eu nunca joguei, mas todas as pessoas que o experimentaram e lhe deram uma oportunidade gostaram bastante. E eu vou ser sincero, eu joguei a demo no fundo, comprei com o outro. Eu joguei a demo, não cheguei a demo no fundo. Parece nada para ir além, mas para mim eu estou a desculpar todo o conceito que faz muito sentido e que é muito mais engraçado para o jogo completo. A nível de coisas mais, eu tinha que fazer coisas mais, mas só para o jogo. Sim, tinhas que ser o Grinch do sim. É uma pena, para quem tem contas americanas e portuguesas, ligar a Super Xbox e ver a nova dashboard. É sem dúvida uma dashboard excelente. A nível da dashboard não tenho nada a apontar, porque a Microsoft está a trabalhar muito bem, tanto a nível do Windows Phone como do suposto Windows 8, como também da Xbox, e interligar tudo com o mesmo design para haver uma linha de continuidade. Problema: conteúdos. É o mesmo problema que nós sofremos sempre cá em Portugal, e é um bocado mau termos o Kinect ao mesmo tempo de todos os outros países, mas depois só podermos usar um quarto das funções que os americanos podem usar. Eu tenho a minha conta simpático. Portuguesa, mas volta e meia de lá tenho que ir eu a correr ao market dos Estados Unidos só para me divertir um bocado e usar o YouTube e por aí, porque cá em Portugal, meu Deus. Pois, quase, nós falamos sobre isso. Espera aí, já agora, mas agora tens aquele Daily qualquer coisa. Daily Motion. E, epá, de certa forma faz um papel do YouTube. Apesar de tu poderes ter o YouTube na conta portuguesa, tens é que ter uma inglesa ou uma de um país. Mas pronto, basta tens lá que sacar uma vez só. Sim, mas a questão de tu poderes navegar nos menus e por aí. Sim, com a voz eu percebo, exatamente. Aí, epá, eu sinceramente, ok, eu vi. Já há muitos utilizadores em Portugal. Primeiro, há muitos que nem sabem o que isto é reconhecimento de voz. Agora, quem sabe, ficar a olhar para a frente e dizer: olha que fiz, tenho que estar ali para estar a usar os meus pães. Quando um americano está lá para participar, só diz sim, não, pois, e tu está a andar. São esse tipo de questões que, pronto, fica um bocado mal. A nível de jogos, é pá, eu sinceramente acho que é a minha ideia. Há dois jogos que para mim esquece. Fiz um ato muito grande, quer dizer, não fiz um ato, mas não sei o que seria. Primeiro, Call of the Universe, ok, já me sempre levar para mim o que as pernas depois de mim. Acho que não fez assim tanto sentido fazer uma festa tão grande sem ter lançado aquilo. Se calhar podiam ter acrescentado mais umas coisitas e tal. Ok, já está fixe, mas acho que não era, se calhar. Acho que fez uma app demasiado grande e às vezes, se calhar, não se dá tanta atenção aos jogos que realmente são bons, que às vezes vão para a cave. E se calhar, o Halo Universe podia ter sido lançado em modo digital até e terem-se, se calhar, aproveitado para trazer novos jogos. Um pouco de jogos à cave, por exemplo, os 10 melhores jogos à cave de sempre, de fazer um pack em DVD e lançar isso, porque se calhar tem muito mais que. Olha, até faz a festa para a minha irmã, esse jogo. Quase, porque eu fui a uma loja. Começada por F, acabada em si, um N1 numa que vai ter o nome. Mas, basicamente, quando eu chego à prateleira e me deparo com Kinect e mouse de um lado. E Kinect e mouse curso do outro. É, vai completamente diferente aí. O preço é igual. Ok, aqui já é parvo o suficiente, porque um já saiu há um ano e o outro saiu agora. Mas mais parvo de tudo é olhar para as capas e pensar: olha, o mesmo jogo, ah não, pera, este tem é, é exatamente a mesma capa, mas com o Photoshop do mundo. Isso é mais perigoso. Sim. É, no mínimo, o pior lançamento que vocês vão ter feito. Em vez de lançarem o resto dos ursos como DLC, não, lançam uma capa nova. Olha para sim, DLC também. Ah? Fui lançar em DLC também. Pronto, mas podemos lançar em DLC. Oteca, a minha irmã quer falar contigo. Tá bem. Namorzinho! Eu roubo o copo. Tá, calma, calma. São as coisas más, meu irmão. Foi o facto de lançar burros. É pá, mas isso é uma é ridículo. E pá, igual. Eu nem falo do preço, assim, já não consigo entrar mal a virar. Mas não, mas a game teve o Halo, o Anniversary, com 50% de desconto. Acho que salva até ao final do ano. Isso está até dia 2. Já está a 20€. São jogos da Microsoft, os mais recentes. Quer dizer, não são os mais recentes, mas são os da Microsoft. Na FNAC já esgotou o Halo. Já? Não sei, também não tem. O Halo Reach também estava a 20€. O Reach. É, mas isso tem a ver com distribuição. E não incluís nessa lista o Duke Nukem? Ah, sim. Esse já nem me lembrava. Como não era tanto tempo, esqueci-me do gajo. Eu joguei a demo e até pensei: olha, está giro. Mas isto foi os primeiros 20 segundos. Depois, simplesmente é que pegas um biscoito na casa de banho, tudo muda. Ou achievement, atenção. É um achievement, exatamente, é um achievement. Ou achievement, tudo muda. Mas basicamente foram assim os três. E também, por esse lado, também tens o novo X-Men, o Need for Speed Run também parece estar fraquinho. É muito curto. É muito curto. Sim, a campanha principal, o modo principal. Mas é fixe, eu gostei da maneira como aquilo era, porque passa várias zonas diferentes, pá, é fixe. Sim, a mecânica está engraçada, mas é extremamente curto. Mas gostaste da história? É que do que eu li, dizem que a história está muito fraca. Pá, não tem história, basicamente. Não tem história, pois. Nem percebo o que se passa ali, bem, mas... Estás a jogar pelos achievements, só. Mas ainda há mais um jogo. Aquilo é o que está agora. A ver a gaja, e depois não passa dali. Eu lembrei-me mais um, e acho que foi a surpresa, para muito boa gente, que pensava que era um jogo morto. E este, para mim, foi o jogo de surpresa do ano. Foi o Sonic Generations. Uh-huh. Ao mesmo tempo que é só mais um Sonic, é um Sonic. Pronto, é para o pessoal já tinha saudade de jogar jogos bons. E o Sonic consegue trazer outra vez a arcada, mas com um efeito 3D, 2D, 2D, 3D, não é? Antigo, novo. E foi uma mistura que, pelo menos, eu gostei mesmo muito. Ainda não joguei o jogo completo. Mas do que já joguei e do que vi... Já está muito barato. Achei que o jogo é simplesmente fenomenal por tudo o que traz de memórias antigas com uma mistura de coisas novas. É isso, por acaso, é o tipo de jogos. Eles compilam com vários personagens diferentes da mesma companhia. Não sei se já acabou a promoção, mas todos os jogos de Sonic na Xbox Live estavam em desconto, não era? 70% de desconto. 60%, sim. Ontem. Sim. Era 60% de desconto. E agora, por último, falta ouvir a opinião do Raptor, que é que achaste do melhor do ano que agora acabou. Está a acabar. Deste ano, eu gostei de facto de ter aparecido um shooter que fizesse frente ao Call of Duty, o Battlefield 3. Mesmo assim, prefiro Call of Duty. Eu tenho os dois e comecei hoje a jogar o Call of Duty. Gostei muito do Battlefield 3, o online está meio ambiciante. Pá, mas mesmo assim continuo a preferir o Call of Duty em tudo. Até no single player nem se fala, é uma diferença. Eu acho que o COD é mais. A diversão é mais instantânea. Por exemplo, eu passei os últimos. O último ano a jogar Battle. E sinceramente joguei a campanha do 3. Não consegui jogar online porque o jogo do site não tinha o código para tal. Só joguei a campanha e desiludiu-me um bocado. Portanto, o sistema de destruição nem estava lá. O sistema de destruição nem estava lá. Portanto, suponho que seja só online. Pois, mas a campanha do Battlefield 3 está, comparada ao Call of Duty, está muito fraquinha. Mas o online do Battlefield 3 está muito bom. Está muito bom. E deu-me uma branca. Olha, eu experimentei, eu tenho aqui um novo COD e estou a gostar mais. Não só porque eu já tinha saudade de jogar um COD, cada vez não jogava nada. Ué. E lá está, cheguei ali e comecei a jogar como se eu não tivesse deixado de jogar. A cena é que a jogabilidade do Battlefield é mais complicada, é mais... É que mandou bicicleta. Dava ao final, as pessoas levam... custam mais a aprender ou não têm paciência. O Battlefield, o modo online está muito bom, está mesmo muito bom, por acaso. E eu que nunca gostei muito daquela série, e esta aqui tenho jogado e está mesmo muito bom. Agora, o single player, a campanha não, a campanha está muito fraquinha. É muito pequena, não é nada especial, não é épica comparada ao Call of Duty. E uma forma que as pessoas se fazem com o Call of Duty é que não é épica, tipo, é verdade. Epá, de resto, Batman e Gears of War 3. Quanto a jogos de corridas, por muito bom que seja o Forza 4, e acredito que seja muito bom, eu gostei mais do Dirt 3. Eu adoro a série. Isto está a chocar. Não, estava a dizer que isso estava para chegar no correio. Não, é mais isso. Não, mas também entre o Dirt 3 e o Forza 4, apesar de serem os dois de condução, a jogabilidade e a abordagem é um pouco diferente. É diferente. Mas sim, o Dirt 3 eu também joguei. Bom, eu já o Dirt 2 tinha gostado muito. Muito mesmo. Olha, é uma pena que a Microsoft não traga de novo a série Rally Sport Challenge, que... Epa! Aquele Opel Astra pintado preto com o símbolo da Xbox era tão bom! É uma pena, acho que fazia sentido. Isso é que era um... lançarem uma nova versão para esta. De resto. Sim. De resto, ainda vou dar uma oportunidade ao Skyrim. Eu sou como o Tech, e o RPGs para mim, esquece. Mas, já que dizem que está assim tão bom, eu também vou experimentar. Ainda experimentar o jogo. Sim, eu realmente acho que vale a pena. Eu gosto das RPGs, mas o Skyrim está muito bom. Apesar de ter alguns bugs e tudo mais. Normal, um jogo, também daquele jogo. Sim, o tamanho do jogo é normal. Quem jogou, meu irmão disse, e estou a ver como é que isso funciona mesmo, que quando tu dás num sítio alto, tipo, acho que o jogo não tem mapa, e quando tu estás numa montanha alta, tu vês basicamente o mapa lá de cima. Tem uma área de... uma... Tu vês a área de jogo toda, o que é, basicamente, uma coisa assim. Sim, é uma área de mapa. É um mapa vivo, não é? Tipo, eu digo que mapa dos jogos em que tens mapas estáticos, com estruturas, ou isso. Depois me corrijam-me se estiver a dizer algo mais nisso. Não, é verdade. Eu tenho uma... Quando faz a diferença. Num ponto elevado de cenário, consegues ver uma distância de desenho muito, muito grande. E é impressionante o que a Bethesda conseguiu fazer. E é incrível como é que, numa altura em que vários jogos chegam em vários DVDs, é incrível como é que o jogo consegue fazer apenas um. Do Kinect, sim. 2011, eu acho que o melhor foi sem dúvida o Kinect e o Motion Blur. Kinect e o Teddy Bear. Não, o Dance Central 2 está muito bom. Aquilo. Agora, vou a minha irmã falar aqui. Queria falar contigo, Tec. No final do podcast, a tua irmã ainda vai dizer umas verdades. Uma discussão com o Tec. Pronto, é isso. Olha, eu optei por não falar assim. É óbvio que há jogos. Portal 2, Blasphemy Forte, Dark Souls e o Skyrim que acabamos de falar são jogos que tem uma qualidade inegável, mas eu optei por falar de uma nova característica que chegou com a nova dashboard, que é o Cloud Saving. E é, apesar de estar aos primeiros passos na consola da Microsoft, é uma característica que pode muito bem vir a ser o futuro de como se grava os jogos, partindo do princípio que a pessoa tem a consola ligada ao Xbox One. E é bastante útil. Os jogadores que jogam apenas numa consola não terão grande diferença. Mas no meu caso em concreto, eu tenho uma consola no quarto para jogar jogos normais, entre aspas, e tenho uma na sala ligada à Kinect. E antigamente, já para não falar no tempo dos memory units, que eram cartões de memória extremamente caros, mas ultimamente com o cloud saving evita andar com uma pen, com os saves, e depois saber se o save ficou gravado na pen ou se ficou gravado no disco rígido da console. Assim, grava-se na nuvem e tem-se sempre disponível em qualquer lugar. Por isso eu acho que é uma das características mais interessantes da dashboard e que vejo perfeitamente ser implementada na próxima consola da Microsoft como sendo algo trivial, quase. Eu acho que há uma coisa que me faz confusão nisso, que é... se antes tu... como é que eu vou explicar isto? Tu compras um jogo... Eu se levar um jogo... Se eu comprar um XBLDI e levar à tua casa, e se tu tentar jogar só com o teu perfil, aquilo não dá. Dá como demo. Sim, sim. E isso devia ser uma maneira de prevenir, ou seja, as pessoas não compravam, eu levava o jogo, tu não pagavas e jogavas o jogo. Claro. Agora acontece uma situação. Sim. Então se eu agora levo o meu perfil para a tua casa, tu compras o jogo, eu jogo o jogo inteiro aí. Ou vá um XBLA, acabo por não comprar o jogo. Sim, é assim. Por exemplo, há vários jogos Xbox Live Arcade que têm uma componente cooperativa e tu podes... Estou a falar disso, mas como posso falar de outro jogo qualquer? Sim. Não, mas tu podes jogar dois jogadores da mesma consola, cada um com o seu perfil, e desbloqueiam uns achievements. Se eu levar esse jogo que está associado ao meu perfil para a tua consola, se tu não ligares o meu perfil, não vai dar. Sim, claro, não, porque o jogo está associado ao perfil, para evitar precisamente o que disseste, senão, quer dizer, não comprava o jogo. Mas ainda assim, o outro acaba por poder jogar sempre o jogo, se deixar lá o perfil, Sim, mas repara, se eu deixar lá o meu perfil e se eu jogar com o meu perfil, acaba por desbloquear achievements na minha conta. Pois, mas eu tinha a ideia que eles não deixavam isso mesmo de forma... pirataria, de certa forma, ou mesmo para vender mais jogos. Sim. Posso já dar conta, mas com esta situação agora acho que isso mudou um bocado. Não, mas eu estava mesmo só a falar na questão do cheiro. Sim, era só um risco relacionado com isso. Sim, porque acho que é muito interessante. E quer dizer, acaba com o formato físico, o que, assim, eu nunca tive problema nenhum com isso. Nem sei se há casos de pessoas que já perderam os saves ou coisa parecida. Mas se for bem implementado e se não houver qualquer tipo de erro ou de abuso da tecnologia precisamente para isso, para arranjar maneiras pouco lícitas de desbloquear achievements ou de partilhar jogos, seja do que for, se for tudo feito como a Microsoft tem planeado, penso que é uma característica extremamente interessante e que tem tudo para vir a ser norma na próxima consola. Nesta já não sei, porque há muitas pessoas que estão habituadas a gravar ou no disco ou numa pen, mas acho que poderá vir a ser interessante. Mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre o melhor do ano? Estou já feito tudo dito. Está tudo dito. Mais ou menos. Eu me lembro. Ok. O meu podcast já vai longo. Uma rodada final pelos presentes para dizer o que é que andam a jogar. Neste caso começo eu. Ultimamente ando a jogar Saints Row, mas ando a reviver o primeiro Halo com o meu irmão em Legendary, que foi um dos primeiros jogos que nós tivemos para a Xbox original. E passamos noites a tentar passar aquilo na dificuldade mais extrema. E tem sido muito bom. Num sentido mais revivalista, mas é um jogo que continua, para mim, continua a ser provavelmente o melhor Halo, e E tem sido espetacular, muito, muito, muito bom, muito viciante. E, apesar de eu achar que o modo legendário está mais fácil que na versão original, mas não se pode ser impressão minha, ou pode ser que. Experiência. Sim, ou pode ser exatamente isso, que passaram 10 anos. Mas, só... Os jogos antigamente eram mais complicados. Old school. Pois. Tal dificuldade parva. Não sei. Neste caso, não estamos a ter grandes problemas. Em chegar ao fim do jogo em legendário, nem desbloquear as conquistas que assim que exigem essa dificuldade, e é isso. É isso que eu tenho andado a jogar ultimamente. Barzinho, voltando à hora antiga, Barzinho, o que é que tens andado a jogar? Eu tenho andado a jogar Gears of War 3, comprei os DLCs todos, uhum. Todos menos aquelas pinturas para as armas, que isso não tem interesse nenhum. E que é baratinho! E Portal, uhum. O primeiro, achei interessante, o Portal 2, porque recebeu muito boas notas e já li muito sobre isso e fiquei interessado em jogar o primeiro. Renegade Ops, ainda não cheguei ao fim, deve estar quase, e estou quase a receber Darksiders. Que grande jogo. Para mim foi uma grande surpresa. Na altura ninguém dava muito pelo jogo e quando ele chegou e o pessoal começou a jogar, foi pelo menos para mim foi uma excelente surpresa. Já li que é uma mistura de hack and slash com Zelda. Sim, sim. Parece muito interessante. Sim, sim. É um grande jogo. Bakumatsu. Bom. Que andas a jogar? O Assassin's do ano passado. Yeah. O Saints Row ainda deu uns toquezinhos. Isto na última semana joguei basicamente o Brotherhood, o Saints Row, o Ultimate COD, o Need for Speed novo, Sims, Joe Danger, Joe Danger, Gears 3. Seis de casa, Bacu. Seis de casa? Não, é só um bocadinho, não anda a dormir basicamente. Está na fila o Dirt 3, o novo Assassin's, o Batman e o Fable 3. Portanto, meus amigos, até para o ano. Tens aí muito, muito por onde entreter. É verdade. Teclove, o que é que tens andado a jogar para além do Kinect e Mouse com urso? Ui! Olha, acabei agora de largar o urso só para falar. Red Dead Redemption, o Gears of War 3, o estou agora à espera, entre hoje e amanhã, para começar a jogar o Yoshi's 2012. E acho que está, não, e o Sonic é muito ninja aqui, né? Também andas a atacar em várias frentes, não é? Raptor, o que é que tens andado a jogar? Eu comecei hoje a jogar o Modern Warfare 3. Cheguei ontem ao final do The Bourne Conspiracy, baseado na melhor trilogia de sempre do cinema. Tão lindo. Eu cheguei a experimentar isso quando saiu e acho que não é um mau jogo, não é? Sim, o jogo não está mau, mas também não é nada extraordinário. Mas não é. Muita gente pensava que aquilo ia ser. Não é. Quem jogava. Mas opa, quem gosta daquela trilogia joga aquilo e é espetacular. Pronto, e de resto, Kinect Mouse com ursos. Pronto, e estamos conversados. Eu não sei, mas isto deve ir para aí com 45, 50 minutos. Foi mais ou menos. Olha, que é o café. Exatamente. Foi mais ou menos o tempo que falámos no início do podcast. Da minha parte, resta desejar umas boas entradas em 2012. O próximo podcast já será feito gravado e publicado em 2012. Por isso, da minha parte, continuação de boas festas, uma boa entrada e em 2012 cheio de coisas boas. Meu alfa. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Nada, tchau. Bom ano. Bom ano, pessoal. Ganharam uma conquista. Tiveram paciência para ouvir isso até ao fim.